Temos a hora da morte? Quase. Conhece o Capitão Talcott? Claro. Por que a chefia está aqui? Para observar. O que me diz, doutor? 34 graus. Mais ou menos 6 horas. A hora da morte foi lá pelas 2 da manhã, possivelmente. Dá para fechar a persiana para mim? A empregada chegou a uma hora e achou o corpo. Ela não mora aqui. Talvez tenha sido ela. Ela tem 54 anos, pesa 110 quilos. Não há contusões no corpo. Não foi a empregada. Nunca se sabe. Desculpe. Ele saiu da boate com a namorada à meia-noite. Foi a última vez que o viram. Foi com o quê? Picador de gelo. Estava na mesa do café na sala de estar. Está cheio de pingo de sêmen no lençol. Impressionante. Teve orgasmo antes de morrer. Senhores, a situação é muito delicada. O senhor Boss contribuía para a campanha do prefeito. Ele era diretor do conselho do Palácio das Artes. Achei que tinha dito que ele era astro de rock. Ele era astro de rock aposentado. Um astro de rock respeitável, tendo consciência cívica. E o que é aquilo ali? Parece cocaína respeitável de consciência cívica. Escute, Carl, vou ter problemas com este caso. Não quero nenhum erro. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio. Se fuderam porque nós voltamos, né, Miotti? Voltamos e agora é o último de graça. Eita, Miotti, já chega com o pé na cara, né, velho? É, já chega com já ameaça. Já chega reaça, já. Já chega capitalista, já. Mas é o único comunista capitalista do mundo. Isso é verdade. Só não é cristão, o resto é tudo. Tá comigo aqui, o mito, o homem. Que olha, você, minha amiga, meu amigo, que está procurando uma piroca para chamar de sua e está com dificuldade porque o filme do Joker está aí e a Lacralândia está em polvorosa. Pálvoro. Em polvorosa, exatamente. Mas você precisa andar com este homem, Leonardo Miotti. Por que, Leonardo Miotti? As pessoas precisam andar com você quando querem homens. Porque, como você fala, eu sou um imã, né? Porque o Miotti é o maior imã que eu já vi de baitola na minha vida. Eu estava aqui hoje e eu vi isso ao vivo e Bruno também viu, não foi, Bruno? Eu vi, mas ele também deu em cima de tu, mas tudo bem. Não, mas o Miotti abriu a porta. Eu fico gordo, é pra me garantir. E aí, Miotti? E aí, que haja punheta pra esse filme, viu? Puta que caralho, pariu. Caralho, hoje, olha, eu pensei puta que isso tinha passado. Que pariu. Eu assisti hoje. Eu fui pro banheiro. Estava empregada, passadeira, porra toda dentro de casa. A casa tava lotada, parecia a casa do seu Barriga no Natal. Meu irmão foi, falei, não, eu tenho que ver esse filme no banheiro. Porra, quando o leva a curva, eu falei, não, eu preciso dar licença, preciso ali resolver um problema. Não fala isso, caralho. Ué, mas é verdade. Não fala isso, puta merda. Ué, mas é verdade. Merda, caralho. Tá comigo aqui também um isentão. Um isentão de 3 toneladas, Bruno. E eu também não uso calcinha. Ai, então cruza a perna aí, gatão. Pois é, internet, para a alegria de uns e tristeza de outros, nós voltamos com mais um episódio do Jurassic Cast, que é sobre filme de sexo. Por que não, né, Miotti? Pô, tem que Por ser, que né? não dar o ponto de partida com um filme de sexo? E esse a gente tá devendo, hein? A gente tá devendo pra quem? Devendo aqui. Por quê? A gente falou muito tempo que ia fazer sobre esse filme. Falamos? Falamos. Ele falou que ia fazer muita coisa também na vida, a gente falou que ia dar certo. A gente falou que ia ganhar dinheiro, nunca nada saiu do papel, então tá valendo, não tem problema não. Sim, internet. Então vambora, que o programa hoje tá recheado de putaria, daquele jeito que vocês gostam. E... Olha, tem curiosidade sobre esse filme, viu? Tem DP, tem alargamento anal, tem de tudo nesta caralha. Nossa senhora. Esse filme anos marcou 90. Geração anos 90. 90. Wild. Não, e era no auge da epidemia da AIDS, né? Mas aí é que é melhor, porque aí fica, né, radicor. Música. Vambora que tem muita DST pra pegar ainda. Bora, Jaime. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais um recado de Jaime, né, Miote? Olha o que tem aqui. Ah, o iPad, o famoso iPad. Tira a foto aí e bota lá no, tem cheiro de no, cu, esta, né? no estragão. Tem cheiro de cu. Cheirinho de cozinho. Aquele cheirinho. Cheirinho de cozinho de dona de casa deflorada. De cu suado. É um ou dois, Miote? Dois o quê? Era um ou dois filhos que ela tinha na época. Só um? Não, eu fico imaginando a cena, Bruno. Miote chegando, né? Com aquela blusa aberta até o umbigo, com né? Aquela classe. Peidando no elevador. Aquela papete de vô. Aí ele chega pro menino e fala assim: criança, vá brincar. Aonde? Foda-se, aonde você quiser. Vai brincar no elevador. O tio vai conversar com a sua mãe. Estamos aqui para falar sobre o futuro do Jurassic Cast. Este episódio que estamos gravando hoje é o último Jurassic Cast, porque o próximo se chamará Jurassic Cast para maiores. Lembra do Doris para maiores? Como mesmo? Não? Doris Guiz. Pois é, agora nós somos o Jurassic Cast para maiores, ou seja, criança não entra. De preferência não, né? Esperamos que não entre. Não né? entra, já entendeu. Inclusive tá a galera que precisa ouvir isso. Porque vai botar isso no carro da família, aí depois vai apanhar da mulher, e aí vai falar culpa a quem? A mim. Nós estamos relançando a plataforma do Jurassic Cast, não é verdade? Só que de uma maneira diferenciada, de forma Prime, ou seja, de uma forma um conteúdo on-demand. Exatamente, só para assinantes. Exclusivo é a palavra agora. Você vai contribuir com a produção do programa e a gente vai dar o programa em troca. Como qualquer sistema de patronato, é assim que faz. Exatamente, financiamento coletivo. Só que agora é um exclusivo do Jurassic Cast e o conteúdo deste Jurassic Cast para maiores não estará em nenhum feed de nenhum agregador de podcast em lugar algum do mundo. Nem site. Os programas antigos continuam disponíveis. Vão continuar lá no Portal Refil. Vão continuar lá no Spotify também. Agora, os novos programas que terão a pegada para maiores, que é o que todo mundo pediu. É o Jurassic Cast cru. Raiz. Aquele Jurassic Cast o quê? Aquele Jurassic Cast que não tem medo de processo. Aquele Jurassic Cast que olha a mulher gostosa e fica de pau duro. Dá pra falar bicho bom. Não, não fala porque é falta de respeito, né? Mas fica de pau duro. Né? O Miote fala, bicho bom. Se ele fala, né? ele ataca. Ele taca uma pedra na mulher. Bicho. Ei, tô falando com você. Tesouro. Tesouro. Tesouro. Ele fala, ah, se já saiu assim, porque quer ser mamada. É, oxe, que não é o quê? Esse é o Miote. O Jurassic Cast para maiores é isso. É o Jurassic Cast que sai na rua, olha pra mulher e fala assim, essa quer ser mamada. Pronto. Essa é a definição. Excelente. It's a rich man's world. Como é que vai funcionar? Ah, aí você vai descobrir isso lá na nossa plataforma de patronato, que é no Apoia-se. Você vai acessar apoia.se/Jurassicast para maiores e vai pegar todas as informações lá. Você vai ter todos os dados de como é que vai funcionar, a partir de quando que sai o primeiro programa. Nós temos todo um sistema de cotas e recompensas para assinantes. Exatamente, está tudo explicadinho lá. A gente não vai explicar aqui exatamente para quê, para você ter a curiosidade e ir lá. E dá um clique e saber e de repente já assina. E se você, como tantos outros, sempre falou, poxa, saudade do Jurassic Cast, é a oportunidade que tem do Jurassic Cast voltar. Você que mandou mensagem pro Calaveiro e falou assim, o mundo precisa do Jurassic Cast, agora é a hora de tirar a mão do bolso. Pois é, eu quero ver se esse que está em Orlando e disse isso vai patrocinar. Eu só quero ver. Pra ir pra Orlando tem dinheiro. Pra Orlando tem dinheiro, é, né? Né? É? Pois né? é. E flopou, tá? Star Wars LED flopou. Mas eu acho que você tem o direito de ter Jurassic Cast pro resto da vida. Você não acha? Eu também acho. Pelo menos quando estivermos vivos. Aproveita que Miote já está numa idade avançada. Miote já está perto de procurar um geriatra. Isso, doutor Bordalo. Não, mas a Marina, eu vi ela crescer. É, doutor Bordalo tá aí, entendeu? O Miotti já está a um passo de se tornar o Noronha, gente. Vocês não têm noção. Já tem diarreia. Tá diabetes lá em cima, coruja tá matando ele. Aproveita enquanto o Miotti tá vivo. Agora é a hora de ajudar a gente a produzir esse programa que você sempre quis ouvir. E, lembrando, quanto mais vocês ajudarem, mais Jurassicasts para maiores estarão disponíveis. Dá uma clicada lá no link, dá uma olhada nas nossas metas. Alcançando aquelas metas, a gente tem até a meta de 4 programas por mês. E se a coisa descambar assim pra esculhambação, a gente pode até aumentar, fazer 2 por semana, sei lá, cara. O céu é o limite. Vai depender só de vocês. Link na postagem. Um adendo rapidamente aqui. Quero agradecer imensamente ao Wesley Samp, nosso amigo, nosso patrão, que já fez algumas vitrines pra gente. E ele fez agora essa nova vitrine que você tá vendo aí na postagem. Ele falou, pô, eu faço pra vocês, sem problema nenhum. Então eu quero agradecer novamente ao Wesley Samp. E se vocês não conhecem ele, entre lá no site depositodoes.com e no Instagram dele, @depositodoes. Todos os links abaixo na postagem. Então fiquem agora com Instinto Selvagem no Jurassicast. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta e você está ouvindo Jurassicast, o seu programa divertido na internet. Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre esse filme é que eu nunca vi a cor dos pentelhos da loura. Não tinha, era raspadinho. Mas agora tá em HD. Pois é, porque naquela época a qualidade do cinema era muito baixa. Não é só do cinema não, do VHS. Do VHS também? Eu só consegui ver no VHS. Meu pai não foi ver esse filme no cinema. Esse filme é de 92, né? Eu tinha 12 anos. Eu tinha 11 anos. Aprendi a bater punheta com esse filme. Pois é. E aí, meu pai não foi ver no cinema, mas quando ele chegou na locadora, meu pai foi um dos primeiros a alugar. Malandrão. Não comia minha mãe de uns 20 anos. Quase. E tinha que se virar de alguma forma, né? Já deu uma surra na véia. Falou, pequeno Bruno, vá dormir. Papai, são 3 horas da tarde. Vai dormir, desgraça. Só que ele não contava com a minha astúcia. Porque eu vi que ele alugou a porra do filme. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Meu pai alugou a Calícola e eu vi escondido. Com a empregada, meu pai ficou tão puto. Ficou chateado. Ficou chateadão. Eu, a empregada, vendo um filme pornô. É, muito bem. E aí eu fiquei de olho, né? Quando já chega na sacola preta e... Que isso, pai? Nada! Né? Aí você fala, ih, aí tem. É, junto, sei lá, deve ter alugado o Segredo da Espada Mágica ou qualquer merda que o valha. Então, eu esperei liberar a fita. E aí, a primeira vez que eu assisti esse filme foi todo em fast forward. Porque eu fiquei com medo de alguém me pegar no flagra. E era na sala. Era na sala. É óbvio, cara, velho. Claro que era na sala. Quem nunca da nossa geração não bateu punheta freneticamente na sala com medo de alguém pegar a gente? Cara. Escondidinho. Escondido, batendo punheta, vendo cine privê. Com aquela bermuda de tectel. Com aquela bermuda de 5 vezes o seu número. É isso. Eu ficava só... Não sabe o que é viver. Isso. Pessoal, eu vou pular de bungee jump. É. Parece. Pular de paraquedas. Enfim, aí a primeira vez que eu assisti esse filme foi todo no fast forward, só dando umas paradinhas na hora que rolavam as cenas importantes. As mais importantes do filme, né? As curras. Ah, é. Ah, porque o filme é meio chato. Ele é meio merda. Tá? O filme só presta pela foda, porque é um fodão melhor que o outro. Mas o filme é meio chato. É bem fraco mesmo. Apesar da Charleston estar muito boa, na minha opinião. Tem um mistériozinho ali, mas... Ah, mas tá na cara que é a mulher, velho. É. Fica na cara o filme inteiro que é a Sharon Stone, velho. E o cara fica assim, será que é? Será que é ela? Não. Primeira cena do filme, ela tá lá cavalgando, o cara já aparece ela. Ai, não sei se é ela, né? Alguém de peruca. É, aí no final, não, é a morena de peruca. Porra, velho, tu bota a primeira cena, tu vê que é uma mulher loura, caralho. Não tem ninguém de peruca nessa chajada, não. Ninguém se preocupou, né? Qual que é o diretor do filme? O Verhoeven. O mesmo diretor do Robocop, porra. Aquele outro do Schwarzenegger lá do... I Need Air. Vingador Total do Futuro. Recall. É, Total Recall. Diretor do Tropas Estelares também. Porra, muito bom, que tem muitos seios também, muitas nudez. Muito sangue também. Paul Verhoeven gosta de seios. E eu gosto de Paul Verhoeven. Ele gostava de sexo. E sangue. E sangue, é isso. É o que gruda, né? É o que gruda, exatamente. É literalmente, né, meu? Porque porra gorduruda pra caralho e sangue também. Também, verdade. Meu pai foi vendo cinema. Foi cortado o filme. No cinema não passou ele. Versão integral. Mas o que que tiraram? Tiraram a cena de sexo completa. Pô, então o filme tem meia hora. Tem 10 minutos. O filme tem 10 minutos. Começou o filme, foi ela. Porque quando eu aluguei o filme, tava vendo com meu pai, ele falou, ué, você não teve no cinema, não. Ah, você viu esse filme com o teu pai? Foi, qual é o problema? Nada. Você não sabe com quem eu vi esse filme. Com a sua avó. Minha avó Eliette. Vem. A biblioteca do Cean foi eu que criei junto com a professora. Eu que tive a ideia, né, de criar. Peguei dois filmes lá, que eu não lembro qual foi o outro, mas eu lembro que um deles é o Justiça Selvagem. Rapidão, Miotti. O Miotti, ele é empreendedor de cinema desde sempre. Miotti é um empreendedor nato. É comunista, mas é um empreendedor. Ele é, verdade. É um empreendedor comunista. É o comunista mais capitalista do mundo. Eu tô te falando, porra. Ele é incrível. Ele, Miotti, você é o quê? Eu sou socialista. Comunista não, ele fala socialista. Não, ele fala comunista. O que você acha da aborto? Sou contra. Baitolagem? Sou contra. Casamento? Homem e mulher. E um, viu? Só um de cada. É um velho. Aborto, a favor. Não, é contra. Miotti é contra. Você é contra a favor? Contra aborto? Não tenho opinião pra sobre isso. Foda-se o aborto. Foda-se o aborto. É bom que nasce mesmo que eu como mais. Quando adulta. Eu acho que foi o primeiro ano. Era o primeiro ano. Primeiro ano, as crianças com 13 anos. Não, 15, 16 anos. Foi assim. E a gente assistiu o filme, Tio Selvagem, com a turma toda e com a professora. Versão sem cortes. Versão sem cortes. Que bonito isso. Hein? Coloquei. E não foi só uma vez, não. Eu coloquei uma que cara dele. Você colocou? Olha a cara de putão dele. Você viu? Rapidão, coloquei. Rapidão. Eu acho que a pergunta e é essa. Tudo. É. Você colocou, Miotti? Falando um pouquinho sobre o background da época do filme, quando o filme passou. O que é que nós tínhamos em 92? Nós tínhamos Xuxa, nós tínhamos as Olimpíadas e Barcelona. É mesmo. Barcelona. O caso da flecha lá que não acertou. Que não acertou, que varou, que foi ótimo, que matou alguém no estacionamento, né? Que merda, né? O nego só aumentou o gás. Gás! É óbvio que não ia acertar aquilo nunca, né? Tínhamos alguns escândalos. Tinha aquela mulher que dançou pelada no carnaval com o Itamar Franco. É, com 92. Rolou o impeachment do Collor, 92. O Brasil pois estava é, o Brasil passando estava por transformações. Nessa posição. Estávamos lá nos masturbando para Sharon Stone. Mas não tinha como, né? Ela estava muito gostosa. Sharon Stone. Cara, ela estava deliciosa nesse filme. Esse filme, ela só não tá mais gostosa que no Total Recall, na minha opinião. Ela tá com curva nesse filme, mas ela tá muito magra. Mas o Invasão do Preço da Cidade, pra mim, é que ela tá mais top. Nossa, que veio na onda desse. Os caras falam, tem que botar essa mulher pra dar de novo. Aí botou uma história mais merda ainda. Mas é porque que acontece? Nessa época, os filmes começaram a ter esse teor sexual, porque vinham dos anos 80. E em 92 veio Instinto Selvagem, que escancarou tudo, né? E foi um sucesso de bilheteria. E aí todos os filmes, os próximos, sei lá, 2 ou 3 anos ali, tiveram filmes com os atores de Hollywood pelados. Eles tinham que aparecer alguma cena pelado. Teve aquele da Madonna, Corpo em Evidência. Corre, né? Mete no cu dela, foda. Come o cu dela e ela faz aí, ela faz igual um mexicano. Teve A Cor da Noite. Lembra do A Cor da Noite? Vamos esquecer que descobrimos que Bruce Willis tinha um peruzinho. Tinha um peruzinho, ele ficou puto. Ficou putaço. Ficou putaço, porque não era pra aparecer. Não era pra aparecer, que ele sabe que ele tem uma piroca medíocre. O final dessa época aí foi quando saiu O Especialista, que aí juntava a Sharon Stone com o Stallone, e aí o Stallone aparece mais pelado que a Sharon Stone, e aí o nego falou, ah, porra. Botava a bundinha dele lá, e nego, uai, tá errado, parece que é 2019, que porra é essa? Esse filme foi um fracasso, bilheteria, O Especialista. Uma tristeza. Mas vamos falar de Sharon Stone, eu acho que a gente precisa falar dela. Ah, eu também, eu acho que nós precisamos, inclusive, vamos falar. Já falamos bastante dela até no Vingador do Futuro, né? Como não falar que ela está gordinha e tá uma delícia? Ela não tá gordinha não, cara. É porque nesse filme ela tá muito magra. Mas no Total Recall ela tá com peitão, ah, bundão, achei que você tá cintura. Falando hoje. Hoje eu sigo ela ainda no Instagram. Não, hoje ela tá massa, velha, mas ela tá má. Ela tá linda. Ela é uma mulher muito bonita. Ela é linda, ela é ela incrível. É uma das mulheres mais bonitas de Hollywood. Falamos dela no que isso assim, no Locadinho de Polícia. Não, não. Ah, não, não. É que ela tá no 4, né? Ela participou do 4. E ela também tá num filme antigo. Do Alan Quarterman, A Cidade do Ouro Perdido. Toca a música, Miotti! Ela fez os dois Alan Quarterman, que é A Mina do Rei Salomão e o Cidadão Perdido. Ela fez o Loucademia de Polícia 4 em 87. Ela fez Nico Acima da Lei com Steven Seagal, olha só. Porra, Nico Acima da Lei é ruim, cara. É ruim, é ruim, é triste. Relações Ardentes em 89 e aí em 90 ela faz Vingador do Futuro, que ela tem um certo destaquezinho. Porque ela não tá tão ruim assim. Não, mas ela ficou fazendo papel pequeno. Inclusive, ela tava prestes a desistir de atuar quando o Paul Verhoeven ligou pra ela e falou, falou, olha só, protagonizar o filme junto com o Michael Douglas. Que era um grande nome na época. Que era um grande nome na época. Que ele tinha feito, a Chuva Negra, que tinha feito muito sucesso. Tudo por uma esmeralda. Tudo por uma esmeralda deu uma grana. Fora que ele era filho do Kirk Douglas, né? E normalmente esses caras automaticamente ganham uma notoriedade. E aí ela topou fazer depois que 13 atrizes já tinham recusado o papel. E as 13 recusaram porque era um papel que demandava muita nudez. O Michael Douglas, ele queria botar uma estrela grande pra fazer o papel da Catherine Tramell, né? Porque aí o filme ia ser realizado por dois atores conhecidos, né? E aí, se desse merda, o risco de dano pra carreira ia ser pros dois, ia ser meio que compartilhado, né? E aí ele sugeriu, olha só, Demi Moore e Michelle Pfeiffer. Porra, Michelle nesse filme ia ser do caralho. Mas nenhuma das duas topou porque estavam preparadas pra ficar peladas no papel. E aí o que que acontece? O Paul Verhoeven falou, pô, vamos chamar a Sharon Stone e tal. E aí o Michael Douglas falou, pô, mas ela é meio desconhecida, não sei o quê. Aí falou, não, ela fez lá Vingador do Futuro, não sei o que e tal. Só que aí o que que ele fez? Olha só, eu achei engraçado porque ela leu o roteiro e sabia que conseguiria fazer o papel, mas ela não queria dar o braço a torcer pro Paul Verhoeven e perguntar se podia fazer um teste, né? Só que aí um dia o Verhoeven convidou ela pra dublar as frases de uma versão pro avião do Vingador do Futuro. Porque acontece o seguinte, há um tempo atrás, as versões que iam pro avião eram cortadas. Então, às vezes você tinha que redublar tirando palavrão pra ficar mais family friendly. Você não escolhia o filme que ia passar. O filme passava e pronto, e era aquilo. Então eles tinham que refazer várias cenas do filme. Aí ela foi dublar o filme e foi com um vestido, como diria o Coruja, VTM. O que que é isso? Sei lá, tem que perguntar pra ele. E ela tava com um vestido, tipo, mega apertado, assim. Aí o pau dele já deu aquela latejada. Exatamente. Aí ele olhou e falou assim, véi, é essa mina. Ela falou assim, eu não queria que ele pensasse que eu era louca, mas queria dar a ele uma ideia geral do que eu poderia me transformar. Os homens são visualmente estimulados e isso geralmente é suficiente, pelo menos a princípio. O vestido funcionou e Stone fez o teste com o Michael Douglas e ganhou o papel. Agora imagina o vestido que ela foi. Pois é, você imagina. Paul Verhoeven deve ter olhado e falado assim, nossa. É essa, tá prontinha. A cena do cruzamento das pernas, ela não tava no roteiro original e foi pensada pelo Paul Verhoeven enquanto eles estavam filmando. Ai, que lindo. Imagina. Ô, Sharon, Sharon, chega aí, Sharon. Aí vem Sharon. Oi, Paul. Bora botar essa buceta pra fora? Os atores não sabiam. Foi surpresa pra eles. Ele chegou pra ela no dia da gravação. Tá de calcinha? E falou assim, exatamente. Ela falou, tira a calcinha. Assim, aqui, agora? Todo mundo vendo? Aí ele, não é, porque tá marcando no vestido. E a ideia é que a personagem não use calcinha. Aí ela foi e tirou. E aí era pra fazer a cena dela cruzando as pernas. Ele falou, quando chegar na determinada parte, faça a cena de cruzar as pernas. Você vai abrir a perna, vai contar até dois, sei lá, e vai fechar a perna de novo, de um jeito sexy, como se você estivesse seduzindo os policiais. Ok? Ok, beleza. Aí ela falou, mas vai aparecer minha xoxota? Ele falou, de jeito nenhum. Vai aparecer esse tesourinho? Ele falou, não, não vai aparecer. E ela fez achando que não ia aparecer. Quando ela descobriu que a xoxota dela apareceu na tela de cinema, o filme já tava pronto. Isso é muito zoeira, né, velho? Nego fazer isso com ator pequeno. Né? É escroto, né, cara? E ela ficou puta com ele, porque ele nem chegou a perguntar, sacou? Pô, mas é uma bucetinha bonitinha, cara, fechadinha, tem um cabelinho, é legal. Pois é, a versão do Paul Verhoeven sobre o acontecimento é que ele contou pra ela sobre a filmagem na perna, mas era importante mostrar a natureza de seu espírito livre de Catherine Tramell e seu constante desejo de brincar com as pessoas. Você está ouvindo Jurassic Cast. É proibido fumar neste prédio, senhorita Tramell. Vai me acusar por fumar? O que pode nos dizer sobre o seu relacionamento com o Sr. Boss? Fiz sexo com ele por um ano e meio. Gostava de fazer com ele. Ele não tinha medo de experimentar. Gosto de homens assim. Homens que me dão prazer. Ele me deu muito prazer. Por acaso, já teve atividade sadomasoquista? O que está querendo exatamente? O amarrava? Não. Nunca o amarrou? Não. Johnny gostava muito de usar as mãos. Eu gosto de mãos e dedos. A senhorita descreve uma echarpe de seda branca no seu livro. Eu me divirto com echarpes de seda branca. Em todas as ocasiões. Mas diz que gosta de homens que usam as mãos. Não diz? Não. Eu disse que gostava que Johnny usasse. Eu não dito regras, Nick. Deixa acontecer. Matou o Sr. Boss, senhorita Tramell? Eu teria que ser muito idiota para escrever um livro sobre um crime e depois matar alguém do mesmo modo que escrevi. Estaria assinando uma confissão. Não sou idiota. Sabemos que não é idiota, senhorita Trammell. Talvez seja seu álibi para escapar à justiça. Escrever o livro lhe dá um álibi. É, dá mesmo, não é? Mas a resposta é não. Não matei. Usa drogas, senhorita Trammell? Às vezes. Usou drogas com o senhor Boss? Claro. Que tipo de drogas? Cocaína. Já tripou depois de cheirar, Nick? Qual a sinopse do filme? Precisa? Precisa. Pô, é um cara que come uma mulher. Pra caralho, muitas vezes. E fica com raiva e dá uma curra na analista. Fica putão com todo mundo, ele come com o da analista sem pedir. Essa é a sinopse calaveira, né? A melhor. Agora a sinopse daquela que vinha na fita de VHS. Uma escritora podre de rica tá sendo investigada pelo suposto assassinato de um cara qualquer. De um rockstar. A sinopse que tá no IMDB é: um detetive policial violento investiga um assassinato brutal no qual a romancista, manipuladora e sedutora poderia estar envolvida. O personagem do Michael Douglas estava sendo processado ou investigado, que tinha matado alguém, uma coisa assim. Durante o filme não fica muito claro exatamente que merda que ele fez, mas ele teria matado pessoas inocentes. Começam a chamar ele de atirador, né? E ele tava passando pela corregedoria. Tava sendo investigado pela corregedoria da polícia e, ao mesmo tempo, fazendo terapia com a psicóloga da corporação. Que é quem? Que é quem? Que é quem? Que é quem? Qual o nome dela, Melch? Qual o nome dela? Moniquinha? É Moniquinha. Fala isso, caralho. Ué, mas é a voz dela, caralho. E tá dublando muito bem, cara, que ela tá sexy, meu Deus do céu. Aliás, a Mônica Ross faz vozes sexy, que não é brincadeira, né? A atriz se chama Jeanne Triplehorn. Ela fez Waterworld. Ela tá na firma, ela tá no Mickey Olhos Azuis. Isso é uma bosta. Uma bosta mesmo. Tá fazendo Law and Order. Ela tá fazendo só série agora. Ah, Sharon Stone também é uma que só tá também filmezinho B, viu? Pô, mas também depois do Mulher Gato, né? Quase matou a carreira dela e da Sharon Stone. 2, teve, rolou o Sentido Selvagem 2. Né? Eu nunca vi até hoje, cara. É tenebroso. Qual é a história? Ela volta e... E aí? Ela tá fazendo terapia com um psicólogo. Ela matou o policial? Não, é assim. Tem um negão tocando uma siririca pra ela, no carro. E ela tá, tipo, a 300 km por hora no carro dela. O filme começa assim? Começa assim. E aí ela se joga na ribanceira, cai no rio e o cara morreu. E aí ela começa a investigar pra saber se foi de propósito ou não. Daí ela dá pro psicólogo. O filme daqui leva a curra aí? O primeiro filme dela é o Instinto Selvagem. Olha aí. Começou bem. Primeiro filme dela pra cinema. Nossa, ela tá com uma boca sexy, aquela mulher, velho. Ela tem uma boca bonita, né? Nossa, ela é linda. Na moral, eu acho que eu pegava mais ela do que a Trammell, viu? Não que a Sharon Stone, né? Já falamos bastante da Trammell. É porque ela realmente, ela tá assim... Eita lá. E a lesbiquinha? A que gosta de assistir. Bem o que nós estamos vendo hoje em dia, né, meu? Aquilo ali pra mim foi uma profecia, sabia? Acho que as mulheres estão tudo daquele jeito. É, ela gosta de ver. Ela ficava com raiva do Michael Douglas, porque o Michael Douglas botava a Sharon Stone pra gozar. Ela ficava com ciúminho. Ela ficava com ciúminho, cara. Ela não gosta de você. Ele, por quê? Porque como ela é gostoso, né? Ela, toma no teu cu. Muito bom. Quando ele come ela, que é aquela cena que a Sharon Stone dá cavalgada nele, que ela dá até o gemidão do WhatsApp. É mesmo. Aí ele sai assim peladão, né, com a banana split, expondo, né, pra todo mundo. Aí tá lá o sapatão e ele faz questão de botar o peru. Ele bota o peru, ele bota o peru, mas assim aqui, ó, você tem, você não tem. Ele ainda fala, vamos conversar de homem pra homem. É? Nossa, cara, isso é muito eu, cara, isso é muito eu. Tu tem raiva de mim porque ela gosta de dar pra mim, ela, você não sabe de nada, ele sei que foi a trepada do século, caralho, velho. O diálogo dos dois parece até a coisa do Nelson Rodrigues, pô. É muito o Nelson Rodrigues, cara. Olha a desculpa do Michael Douglas. Eu acho massa esses caras que tem dinheiro. Tudo é possível. Tudo é possível. Aí o cara, ele vê que a carreira dele já tá estabelecida, que ele não precisa fazer muito esforço pra fazer o papel que ele quiser. Aí ele vira pro produtor e fala assim, olha só, eu acho que a gente tinha que fazer um filme que tivesse o maior número de cenas de sexo possíveis. Aí o produtor virou pra ele e falou, mas por quê? Por causa que a epidemia da AIDS vai acabar com as cenas de sexo no cinema. Caralho. E ele não estava errado. Não. E outra, os dois tiveram que usar tapa-sexos durante as cenas de sexo devido à epidemia isso de AIDS. Isso é uma coisa que ninguém nunca confirmou. Nem os atores, nem o Paul Verhoeven, nem os produtores. Então, mas eles não confirmaram na época. Perguntaram, vem cá, eles transaram? Aí o Paul Verhoeven nunca falou. Sim, não. Pra mim, eles fuderam. Fuderam muito, muito, mas nossa. É cinema, Rodrigo. Por exemplo, Última Ceia, a Halle Berry anos depois admitiu que ela realmente transou. Eu sempre falei que ali transaram mesmo. Mas você dava pra ver o pau entrando claro, nela, cara. É. Então a cena lá, um frame que ela tá em cima dele, que eles estão no chão, na hora que ela dá uma levantada, você vê os ovos dele saindo dentro da buceta dela. E a Sharon Stone nunca negou, mas ela também nunca confirmou. O Paul Verhoeven filmou grandes quantidades de cenas de sexo entre o Michael Douglas e a Sharon Stone. E ele esperava que o órgão lá que faz a classificação indicativa, o tal do MPAA, tivesse problemas com a natureza explícita da cena. Então ele fez close-ups alternativos, cenas médias, aberta, todo tipo de filmagem ele pôde fazer nos 5 dias que rolou a filmagem. Eles não treparam 5 dias. Isso deu a ele a liberdade de editar a cena até que o órgão lá de classificação indicativa tivesse satisfeito e não exigisse mais que a cena fosse completamente excluída. Porque nessa época, a classificação máxima dos filmes, além do R, era o X. É porque não tinha o NC-17. Mas o X era pra pornô, né? O triplo X era pra pornô, sexo explícito. O X era pesado, mas não chega a aparecer a rola. E o R era 17 anos. Aí o que eles fizeram? Jogaram o R para mais de 18, criaram o 17 anos. Segundo o IMDb, tá, gente? As cenas foram coreografadas e eram tão coreografadas que a Sharon Stone se referiu a ela e ao Michael Douglas como o Fred Astaire e a Ginger Rogers horizontais dos anos 90. Meu ovo. Ela deu e deu muito. E ele comeu ela pra caralho. Anos depois, o que que aconteceu com o Michael Douglas, Miotti? Foi internado. Por quê? Porque ele era viciado em sexo. E ele era casado por quem? Com a atriz Zeta Jones. Ainda é até hoje, né? Eu acho que isso explica. Eu também seria viciado em sexo. É, eu também. Casou com a mulher e falou, agora que eu morro. Aí ele foi internado por compulsão sexual. Então, um cara que tem compulsão sexual vai ficar com o Sharon Stone ralando o grelo no pau dele? Ah, vai ficar no meu ovo, velho. Que não tinha tapa sexo, segurava uma ereção ali. Pelo amor de Deus, que nem um homem de tu. Ela deu uma entrevista a Playboy, dizendo que não se sentia à vontade com Michael Douglas e o sentimento era mútuo, mas acabou funcionando pro filme. Ela disse o seguinte: acho que esse tipo de desconforto se presta a esse tipo de filme, a tensão é boa. Eu basicamente não conhecia o Michael. Havia algo no mistério de não se conhecer que se prestava a essa situação. É estranho, porque agora eu tenho um vínculo muito íntimo com um estranho. Apesar disso, Stone descreveu o trabalho com ele como primordial. Era tudo sobre vê-lo, observar seus movimentos, provocá-lo. Se alguém acreditasse em karma, eu diria que existe algum círculo kármico ainda não realizado entre nós dois. Olha aí. Olha aí. Nossa energia juntos era forte. Esse é um convite pro cu, velho. Só fosse aí, não comer meu cu porque ele não quis. Ainda não é confortável pra mim, mas acho que funciona muito bem pro nosso trabalho juntos. O Paul Verhoeven bateu o pé porque ele queria fazer uma cena de sexo lésbico entre a Sharon Stone e a Roxy. Ele queria filmar essa cena. Porque além disso aí também, o Michael Douglas ia ser o papel de uma detetive. Ah, é? Ia ser a Kathleen Turner. Aí as duas se pegariam. Nossa, mas a Kathleen falou, não gosto. Depois alguém falou, não, bota um homem aí que... Fora pras mulheres. Foi o principal ponto de discordância entre o diretor e o roteirista, que ele queria colocar uma cena lésbica entre a Kathleen e a Roxy. Pois ele considerava um filme que mencionava apenas a bissexualidade sem mostrar a bissexualidade, era excessivamente puritano. Esse Paul Verhoeven é foda, brother. E aí o roteirista falou, se botar essa cena vai ficar sensacionalista. O Verhoeven chegou a tentar filmar, mas ele via que a cena diminuía o ritmo do filme, entendeu? E aí ele abandonava a ideia. Aí a única remanescência dessa cena é a cena que ela se encontra com a outra dentro da casa e elas dão um beijo na frente do Michael Douglas. Ali ele vai embora, puto. Depois a cena ia continuar, as duas iam tirar a roupa e iam se comer, entendeu? Esse filme, ele traz uma coisa sobre a natureza feminina muito interessante, né, meu? O que acontece entre o Michael Douglas e a psicóloga? A curra. Começa a comer ela e ela começa a curtir, aí depois ele dá uma despirocada, ela assusta. Aí ela fala, não, peraí. Aí ele, não, peraí não. Aí ele mete, na hora que ele mete, ela é bom. Aí ele come ela à força e com força, mas depois ela vai curtindo. Estilo Monty Python. A senhora foi estuprada só no início. Só no início. A vida de Brian, né, velho? Aí ele comeu ela, rasgou a roupa da... Velho, o bicho fez um esculacho na mulher. Ela ficou puta porque ele rasgou a roupa dela, não, meu. Jeito ele nenhum. Ficou puto porque ele comeu o cu dela sem avisar. De jeito nenhum. Por que ela ficou puta? Porque tava pensando na outra. É, porra! É muita natureza feminina isso, cara. Na moral, velho. Aí você tá pensando nela, né? Você nunca foi assim. Ele, não, bebê, que isso. Só é você, ela é porra nenhuma. Ela levanta, na hora que ela levanta, vai tentar se vestir, velho. Dá nem pra cobrir um mamilo, velho. E o bicho, tem cigarro aí? Ela, tem! Na porta da puta que te pariu! E tranca a porta, e vai embora. E ele, é, acabei. Ele levanta e vai embora. Música. A cena, ela foi filmada sem eles saberem que tava rolando mesmo. Porque como é que funciona o filme? Vamos ensaiar. Ensaia uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes. Tá tudo ensaiado, vamos pra valer. E aí o povo falou, ó, eu quero o ensaio, mas eu quero pra valer. É pra arrancar roupa, é pra meter no cu mesmo e vamos fazer. Aquilo que foi filmado era o ensaio. Eles não sabiam que estava rolando. O Verhoeven não gritou ação e começaram a gravar. E aí ficou tão bom, ficou tão real, que o Verhoeven aproveitou essa cena pro filme. Eu acho uma cena violenta. Ela beira ao estupro, mas ela não chega a ser um estupro, porque na verdade é a psicóloga meio que... Ela já tava dando ela pra ele. Ela já tava dando pra ele. Aí ele fica meio violento, meio bruto. Na verdade, violento, ele fica um pouco embrutecido, porque ele tá puto, porque ele tá bêbado. Ele tá puto e os caras deram a zoada nele. Fork and Sucker tinha sacaneado ele lá no bar da polícia. Aí ele tá meio puto e ele tá cheio de tesão com a Catherine Tramell. E aí ele já chega em casa com a mulher toda molhada e ela já dava pra ele. Aí ele começa a comer ela, rasga a roupa dela e ela se amarra. Aí tem uma hora que ele meio perde as estribeiras. Aí ele joga ali no sofá, arranca a calcinha dela, que isso sempre me intrigou muito. Como que as calcinhas em Hollywood rasgam com uma facilidade? Eu tentei fazer isso com uma mulher uma vez, ela ficou tão indignada, que deu um corte no cu dela. O nylon deu uma cortada. Porra, a mulher ficou, caralho, meu cu. Eu falei, dá certo no Hollywood. Né, não deu, na vida real é uma merda, as calcinhas da vida real são muito mais qualidade. Ele rasga a calcinha dela assim, né, e ela tá com um bundão, né, na hora que ele empurra, ela, eita, é bom. Ela faz uma cara, ela faz uma cara de, ai, é bom mesmo. A crítica, o que que a crítica na época falou dessa cena? Que era um estupro. Parte da crítica falou que era estupro, e a outra parte reclamou que ele devia ter usado preservativo por causa da epidemia da AIDS. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. Se não a deixar em paz, eu te mato. Deixa eu perguntar uma coisa, Rock. De homem para homem, eu acho que ela é a trepada do século. O que acha? Há quanto tempo está aqui? Você gosta de olhar, não gosta? Ela gosta que eu olhe. Paul Verhoeven, ele leu o roteiro e tal, falou, tá, vou fazer o filme, mas eu vou fazer uma versão, tipo, Hitchcock do sexo. É por isso que a trilha sonora é meio é Hitchcock, parecido, né? É parecido. É até o Jerry Goldsmith, né? Ele falou, eu quero algo no tom do Bernard Herrmann aqui, ó, no Psicose. Todo mundo goza. Qual é o tema do filme? Ela aprendeu o que é amor. Porra nenhuma. Fez gozar, apaixonou. Não, ela ia matar, mas ela não matou. Ela mudou. Porque ela gozou. A segunda trepada do século. Foi a terceira, porque quando a mulher morreu, a Rox, ela pediu pra ele comer ela. É, me come. Me conquistou de luto. Ela fala um negócio desse, tipo, faz eu me sentir mulher. Então tá, né? É quase um Gisele. Porra, isso dá um nó na minha cabeça. É quase um Gisele, cara. A A primeira cena, a cena de sexo que abre o filme, que o cara tomou as estocadas de picador de gelo, diz que na cena mesmo era Sharon Stone. O filme não teve dublê de corpo em momento algum. E o dublê de corpo em Hollywood era, e ainda é até hoje, uma profissão mesmo, assim. Nos anos 80, 70, 90, ia ter uma cena que precisasse mostrar o corpo da atriz, mas ela não tinha topado aparecer pelada no filme. Botava uma atriz que estava estreante, tinha o corpo parecido ali com a da outra, e filmava ela pelada, dava-se a entender que era a atriz principal do filme. Fizeram isso no Taxi Driver, porque a atriz principal tinha 12 anos e aí botaram a irmã dela que tinha 18 ou 16 pra fazer as cenas de nudez. Na primeira cena que eles fizeram lá, que é a Sharon Stone, ela tava cavalgando lá em cima do cara, ela deu as estocadas no cara na empolgação, algumas pegaram de verdade no cara. O cara teve que ir pro hospital, velho. Porque era pra ela acertar nas bolsas de sangue disfarçadas, que estavam maquiadas. Algumas estocadas erraram e acertaram no cara de verdade, mas na empolgação... Mas era um espeto grande? Era um espeto grande. Caralho! Na empolgação da cena, o nego não notou. Quando acabou, corta. Ih, olha lá, o ator morreu. Caralho, caralho, filha da puta, me acertou. E o cara tava sangrando de verdade, velho. O cara tomou umas 5 ou 6 estocadas, teve que ir pro hospital. Eu ainda acho que valeria a pena. Ó, vai dar merda, não tem problema não. Depois eu falo que é marca de tiro. Outra coisa que o Paul Verhoeven falou é que ele queria fazer o primeiro filme de Hollywood que tivesse uma piroca dura em tela. As coisas do Paul Verhoeven, né? O estúdio falou, nem a pau, tu não vai botar isso, não sei o quê. Ele queria botar o pau do Michael Douglas? Ele queria botar um pau, não seria o do Michael Douglas, porque o Michael Douglas assinou um contrato dizendo que ele não podia aparecer a piroca dele. Porque provavelmente é medíocre. Deve ser um borozinho. E aí, o Paul Verhoeven desistiu da ideia da piroca dura, mas botou uma piroca mole no filme, que é aquela hora lá que eles estão vendo o cara morto, e aí eles passam a luz negra pra ver as manchas de sangue e a porra, e aparece a piroquinha lá do cara, molinha assim. Aqui, ó, vou ler, olha só. Durante a entrevista com RuPaul e Michelle Visage, Cassandra Peterson, que foi a Elvira, tava namorando o Bill Cable, que é o cara que leva as facadas. Ela relatou que durante a cena em que Bill é esfaqueado com o picador de gelo deveria atingir o sangue nos pacotes do peito de Bill, mas Sharon Stone entrou tão em cena que o picador de gelo acabou perfurando os pacotes de sangue e penetrou no peito de Bill por baixo em vários pontos. Ninguém estava ciente na época, exceto Bill, cujos gritos de dor eram reais. Mais tarde, ele foi levado às pressas para o pronto-socorro e tratado de ferimentos que perfuraram de meia polegada a uma polegada de profundidade. Caralho! Felizmente, ele não sofreu ferimentos graves, mas o incidente o deixou com as cicatrizes permanentes no peito. Caralho! Escroto, né, velho? Quem sente seu peito? Eu tava comendo a Sharon Stone. Ela tentou me matar, de verdade. Tá no filme, pode olhar. Ah, velho, se começasse a me esfaquear, eu ia bater o dedo no grelo, aí ia fazer o diabo. Enfiar o dedo no cu dela. Fala, tá me matando? Foda-se! Aí eu ia mesmo. Tirava da piscina e botava no cu. Aí eu tirava o tapão e botava o pau pra fora. Falava, agora senta. Que isso? Não está no contrato, você tá me matando? Compensação, foda-se. O que eu acho escroto é por que que nego não trocou o picador de gelo por um negócio... Porque naquela época não tinha, né? Tinha aquelas faquinhas de brinquedo que você enfiava assim e voltava. Por que que não fizeram um picador de gelo de mentira? De borracha? Faz um de borracha. Porque não é o Paul Verhoeven que tava na cama. Que nem o italiano lá, I'm bleeding... É, isso aí é o filme, não sei o quê. Isso, é. É, mas ele tá lá, no ar-condicionado, no meio do deserto do Saara, e o coitado do Schwarzenegger... Aí os cachorros atrás, o cara, não, que isso, é arte. É sempre assim, o cara tá morrendo, véio. Ah, foda-se, é arte. O cara aí morreu, aí vai aparecer lá depois. Em memória. Em memória, para Paul. Morreu transando. E eles sacaneiam, eles falam isso no filme, né? Passa os negros e o cara fala assim, rapaz, morreu, mas morreu feliz, hein? Tá até no teto. Acho maneiro a cena, na boate, Michael Douglas chega pra Sharon Stone, ela começa a rebolar a porra do cuzão no pau dele, o cara não aguenta de tesão, e ele enfia o dedo no cu dela no improviso. Enfiou? Aquela que bota a mão assim, que enfia o dedo, ela faz... Facom? Assim, meu, é só eu repetir aqui. Repete aí, produção, ô... Cruzeback. Pederneiras, bota aí, pederneiras, por favor. Tem o detetive amigo dele, né? Também que a gente não falou dele, o gordinho. Que se fode no elevador, né? Não come ninguém, tadinho. Fica só vendo o Michael Douglas comer as mulheres. E fica putaço, bebe pra caralho. É, pô, tu come todo mundo, não come ninguém. É, que merda. É tipo ele fala, né? Ele fica putaço, né? É, pô, tu come geral e não come ninguém. Michael Douglas, porra. Eu acho o Michael Douglas um cara esquisito. A cara dele eu acho ele muito estranha. Eu nunca achei ele galanzão. Ele é um cara que eu prefiro dublado. É o seu Romar, é foda. A voz brasileira dele é bem melhor. É bem melhor do que a dele. Bem melhor do que a dele. Ele é muito melhor dublado do que ele atuando mesmo. E precisamos lembrar lembrar, obviamente, do, né? Você tá bem? Ih, rapaz, acho que eu nunca mais vou dormir. Lembra? Dormi formiga. Excelente. Mas não foi o Alceu Romário ali. Não sei por quê, porque ele continua dublando. Coisa da Disney, né? Não, ele fez Instinto Selvagem, não pode. É, não pode. Ele fez e gostou. Ué, mas o cara é o ator do Instinto Selvagem. Não! Não! Foda-se, não pode. Não pode demonstrar tesão em mulheres, ser estupro. Mas ele tava fingindo, não interessa. Tava muito real a dublagem. Gostou demais, na minha opinião. Ele nem ofereceu para ser o passivo da história. O filme, ele tem um furo de roteiro desse tamanho. Do tamanho do pau da namorada dela. Em que ano se passa o filme? 92. O DNA era usado pela polícia desde 1980. E ele não é mencionado no filme em momento algum. Não, mas isso aí não é furo de roteiro. É, porque tinha cabelo da pessoa, eles podiam ter analisado. E aí ia descobrir quem era. Isso. Então você tira um elemento real, isso é um artifício de roteiro, isso não é furo de roteiro. O roteirista depois veio a público se desculpar, velho. Ele falou, não, é realmente, foi um furo, eu esqueci do DNA. Eu não tava defendendo, eu tinha visto dessa forma, de naquele universo não tem DNA, porque você não ia saber que era ela. Esse era o lance. Assim, caralho, é a Tramel, pega ela. A Hot Wide. Foi ela. Pronto. A gente já sabe, o filme começa, ela tá como? E vai, miote, né? Vale a pena da pena. Véi, você bota na pausa. Você vê a cara da Sherry Stone. Exato. Ela tá com, tipo, dois pelinhos de cabelo na frente dos olhos. Só pra fingir que não é... Você vê que é mulher, porra. E aquelas tetinhas não dava pra escapar. No final do filme, eles falam que era a psicóloga que se fantasiava dela, porque a história do filme é essa, né? A psicóloga tinha uma fixação por ela. Ela dá a entender a isso, que isso acontecia, mas na verdade era o oposto. Ela que tinha fixação na psicóloga. Isso, e todo mundo se engana, e a psicóloga é morta, tomando dois tiros lá do próprio Michael Douglas. Isso eu acho legal no filme. Se ele a matar ela, eu acho massa. O que que acontece, né? O gordinho que não come ninguém, ele é morto. Ele vai investigar mais uma coisa lá, porque diz que recebeu uma ligação de uma pessoa que era amiga da Tramel e tinha coisa pra falar sobre ela. E aí ele entra no elevador e o cara fica lá esperando. Daqui a pouco, ele, do nada, ele fala Gus! E ele sai correndo. Quando chega lá, o cara já tomou as picadas de gelo, né, na cara. E aí ele encontra uma peruca junto com um sobretudo, sei lá. E aí quando ele tá lá procurando alguém, aparece a menina. E ele vai lá e dá dois tiros nela. Aí ele fala, não se aproxima. Ela, que isso, bebê? Calma. Vai botar a mão no bolso assim, ele acha que é uma arma. É porque rola o negócio da impressão, né? Da parte do livro. Que tá falando que aquilo ia acontecer. Mas aí, porra, quem escreveu o livro? O que é que eu tô falando meia hora? Que todo mundo sabe que era ela? Aquilo ali é só pra mostrar que é ela mesmo. Mas por que que ele mata a mulher? Ele leu a porra da cena. Tripado do século. Pô, é, porque pau é pau, né, fi? Pau só, meu amigo. A gente fica todo... Pra dar aquela latejada, a gente fica todo... pulsada da veia? Dá aquela que faz assim... Bum, bum, sacou? Ah, que o quê? Todo mundo faz merda mesmo. Ah, não é o quê, né? Eu fiz um pouquinho de xixi agora. Não, oxi. Comi o cu de Catherine Tramel fortemente, com um namorado vendo. E ele veio e falou, ah, foda-se, não é ela, não! Não é ela! Cala a boca! Não é ela! Não é! Aí ele mata a mulher, foi ela. Foi ela. Foi ela. Peruca, picador, tudo foi ela. O DNA bateu. Que DNA? Esse aí que tem. Com licença, vou comer Kathleen. Aí vai. Kathleen, estou aqui, vamos transar, ela bora. Aí a gente já descobre o óbvio, que é o plot twist do filme, né? Tá assim de ladinho, ele, não, vem cá, pô, fica assim, não. Ela, não, minha vida é assim, as pessoas à minha volta morrem. Ele, não, morre não, vamos trepar que ninguém vai morrer nessa porra não. Ele começa aí, na hora que ela dá um virão assim, ela, aí o bicho, ixi, aí ela já começa a fuder de novo, já vai pro quarto, a foda deles. Aí a câmera desce, aí tem o picador de gelo, e você, oh, meu Deus, estou chocada. Era ela mesma. Meu Deus, olha, nunca soube o filme todo. Tadinha, tão injustiçada. É, oh meu Deus, e nós achando que era outra morena, olha, nada a ver, né? Mas tem uma coisa que eu acho escrota nesse filme, entre várias, mas tem uma coisa que eu acho escrota no filme, a cena da lésbica que morre no carro, no acidente. A Rox? Ah, sim, o que é que tem? É uma cena whatever. Porque tinha que dar um fim pra aquela mulher, bota essa porra morrendo aí. Ela tá perseguindo ele. Ela tenta matar ele, aí ele desce o pipoco nela e pega nela, ela, brum, aí capota, não, cai, ela morre. A história do Paul Verhoeven era o seguinte, era pra você ficar na dúvida se era o Tammy, a Catherine Tramel ou se era a psicóloga. Essa foi a intenção. Repito, a gente já sabia nos 30 segundos que a gente bota pausa pra ver. Ih, olha lá, ó, a Sharon. Inclusive o peito é dela. É. A teta é dela, velho. É. A gente vê que o teto é dela, porque depois aparece a psicóloga levando a curra lá e você vê que os peitos é outro peito. Tinha que se passar, na minha opinião, bem melhor. Mas você vê que outra teta e você vê que o peitinho dela todinho, que a coisa tinha um peitinho de, né? Vai ser uma perinha. Uma perinha. Não, e além de tudo, a trepada que ela dava no cara no começo, é igual a Cavalgada. É igual, nas duas horas. Por falar em Cavalgada, Calaveira, a gente foi assistir um filme na cabine, um filme francês, de casal que se encontra e desencontra, rei do Tinder. Aí o final, a cena final, o cara vai pra uma aula de dança, que passa um filme inteiro falando dessa aula de dança, e na última cena do filme ele resolve ir fazer a porra da aula de dança, porque ele sai da depressão. Quando ele chega lá, ele finalmente encontra a garota que era pra ele ter encontrado desde o começo da porra do filme, e eles vivem se desencontrando. E aí, qual é a música que toca na hora que eles se encontram? Vou cavalgar por toda noite? Toca 10 segundos. E acaba, pronto. Aí volta pra outra coisa. A do Roberto Carlos? Só que é outra pessoa cantando. Mas é a música. Mentira, em francês? Não, em português. Ah, então alguém tinha um brasileiro naquela produção ali, velho, que ele falou, põe essa aí, que essa aí é sobre o sexo. Por uma estrada colorida. Exatamente. Foda, toda vez que eu escuto essa música, agora eu lembro do Brunão. É? Pô, não tem como, né? O Brunão nunca falou sobre a música aqui no Brascast. O Brunão, ele chegou a uma conclusão há muitos anos atrás, né, Miotti? Que Roberto Carlos é meio piranho. Meio? Que fez uma música sobre uma relação de sexo. Não, não. Ele fez uma letra sobre uma curra. Isso, verdade. Ele tava no motel dos mais vagabundos. Aquele que pisca o neon fora, assim. Ó. Isso. E ele tava Michael Douglas. Porque ele fala assim, ó. Vou cavalgar por toda a noite. Olha aí. Não, agora vamos fazer o seguinte. Agora é a hora. Vamos lá. Vou cavalgar por toda a noite. Ou seja, não é fazer amor. É cavalgar, Calaveira. E o cavalgar do homem na mulher não pode ser o homem embaixo. É o homem por trás. É o homem metendo no cu já. Então é vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, aqueles neon, daquele motel bem safado. Usar meus beijos como açoite. Olha a poesia desse filho da puta. É linguada. É linguada. Assim, ó. É chicote de língua. E a minha mão mais atrevida, ou seja, é o pau no cu e o dedo na xereca. Eu acho que é pau na xereca e dedo no cu. Mão mais atrevida. Tá preparando. É, ele tá largando o anel. Ele tá botando um, botou dois, botou três. Ai, que susto. E aí, olha só, o cara tava lá na meteção e aí ele quase caiu da cama. Tava tão selvagem que ele quase cai da cama. Por quê? Ele fala assim, vou me agarrar aos seus cabelos pra não cair do seu galope. Alexandre Frota fazia muito isso. Vou atender aos meus apelos. Ou seja, você que se foda, eu vou comer seu cu mesmo. Vai sangrar. Antes que o dia nos sufoque. Põe a madrugada inteira mesmo. Aí ele começa, vou me perder de madrugada pra te encontrar no meu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou me deitar no seu cansaço. Não é tipo no nosso cansaço, né? Tipo, não, ele dois... vai comer ela, quando ela gozar, ele vai deitar em cima dela, assim, ó, se jogar, sabe? Fazer aquele peso de homem, assim, exato, exatamente, isso aí. Sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domina. Aí rolou um fio terra forte. Aí a gente vai ver que fala do baconzito. Já. Vou me sentir como um gigante ou nada mais do que um menino. Ele tava pausudo, gozou, virou poró. E aí vem o refrão, que é a melhor parte, né? Que é, estrelas mudam de lugar. É, os olhinhos trocando. Chegam mais perto só pra ver. Acho que as estrelas... Ih, caralho, tá transando. E ainda brilham de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. Que na beleza dessa hora, espera pra nascer. O sol é o quê? O cu. Que pisca. É isso. E aí vai. Aprendemos o quê? Kathleen Trammell se inspirou em Roberto Carlos. Chegam mais perto só pra ver. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca deixou, mas a professora era doida pra dar pra ele. Não é a professorinha daquela história que eu contei da outra vez, viu? É outra. É outra. É mesmo. Ela era doida, ela era doida. A turma se formou, terceiro ano. Aí o professor chegou pra mim, pô, sabia que se você desse em cima dela, você conseguiria? Aí eu, porra, como é que eu sabia isso antes, caralho? Ah, era professora, cara. Porque você é um imbecil, não, meu. Não. Eu sabia, eu falava isso pra você. Ah, porra, aquela vez lá em Porto Seguro, meu. Ela passando um creminho nas tuas pernas. Que isso? Porra, meu, meu, todo queimado. Só pra um imbecil. Coisas que eu lembro, sério. Mas você não lembra de ontem? Sua velha! Pô, você eu lembraria. Maldita! Pô. Eu lembro, porra, lá toda socadinha, querendo dar pra ele. Pô, eu via isso. Que e isso? Os amigos dele falavam isso também. Mas Miotti é muito. Não pode. Meu pai não quer, minha mãe não deixa. Ih, que é isso? Outro dia eu tava vendo Jurassic Cast em live daquela merda. É muito bom, cara. Eu não consigo não ter um ataque de riso quando você manda a do Cirque du Soleil Mama África. Foda, foda. Cara, inacreditável aquele filme, né, velho? Aquele filme é de um racismo velado, que é uma coisa inacreditável. Tava os dois brancos no carro e o preto atrás, velho. Por quê? Correndo atrás do carro. Por quê? Correndo atrás do carro. Vai, na frente. Tá cantando na frente. Não, mas ele não é no carro. Não, ele não gosta. E o preto olhando, pô, velho. Só não, o Alan Cora. Cara, aquele filme é muito errado, cara. Nunca mais eu vou dormir. Ele tava na piscina, tava na, né? piscina, tava na piscina, fria, gelada. É uma maldade com o homem. É, eu acho uma maldade com eu o cara. Eu também. É muito... Os coquinhos ficam do tamanho de uma azeitona. É muito ruim. Peru vira um grelo. Pois é. E o do Bruce Willis tá um grelinho. Tá um grelinho. Então... E ele ficou puto, ele processou. Ficou putaço. Miotti recebeu outro dia uma mensagem assim, viu? É mesmo? Ciclo kármico que não se concluiu, não foi, Miotti? Recebeu, que eu vi. Aí ficou eu as duas velhas aqui. Olha que piranha oferecida. A gente saudade daquilo que a gente não viveu. Não, porque começou a mensagem com oi sumido, né? É oi sumido, às 3 da manhã. Ó a Nájila. 3 da manhã, manda oi sumido, que é o quê? Fuder. Mas é foto de piroca, cara. Se uma mulher manda pra mim 3 da manhã, oi sumido, eu já mando a foto da piroca. Eu nem digo oi. Manda nem mole ainda, oi. Manda mole. Do jeito que tá. Fala aqui, ó, como é que tá? Dá aquela esticada. Fala aquela coisinha. No próprio dublê de corpo tem isso, mostrando assim a hora que troca a mulher. É maneiro, o filme é legal. A gente podia até um dia fazer um programa sobre o dublê de corpo, que é legal. Mas aqui não, vai fazer naquela merda do refil. Não, mas vale. Aqui é só filme bom, não vai tomar no teu cu. Aqui não. Eu vou mostrar. Você não vai assistir esse filme. Não vai. Acabou, não vai. Não é pra maior. Não vai. Vai fazer na merda do refil. Esse filme lá é tem bom, muito, velho. O Baconzitos vai adorar contar quantas armas aparece no filme. Ele vai adorar. Vai adorar. Vai ser ele, o Arthur não vai calar a boca. Não, aqui não. Chega, time merda. Gente, voltou? É fazer filme mas bom. Mas esse filme é bom, cara. E que é isso? Michael Douglas! Vocês querem saber o que é VTM? O quê? O que é VTM? É vestido de tecido molinho. Caralho. Que merda. Vestido de tecido molinho, é isso aí. Pois é, rapaz. Miotti é o Michael Douglas, cara. E já comeu a tramel, viu? Comeu escritora, Miotti? Ou assassina? Ou psicopata? Não, escritora não, mas já comeu psicopata. E que é isso? Michael Douglas! Já fez uma coisa parecida? Mas você tem cara de quem fez algo parecido. Mas é claro. Eita, meu. Eu gosto é assim, os programas mesmo não valem nada. Eu tô aqui só pra saber da vida sexual do meu, que é uma graça. Tu já comeu um cu forçado assim? Não, forçado não, né? Mas assim, tu já botou, já empurrou? De supetão. Claro. Já empurrou? Já. E ela se amarrou. Quem é? É a Marina. Pra não falar, é a Marina. Pra não falar, é a Marina. Tá gravando, vale a pena. E a mãe dela? Faz silêncio, pô. Assim? Oxe. Bota o celular na boca dela. Bota a calcinha na boca dela. Miotti, você viu? Esse é o Miotti, cara. Que orgulho, velho. Tipo assim, vocês estão falando de um filme, do nada tu olha pra ela e fala assim, vem cá que eu vou comer teu cu. É assim, do nada? Você acha que ela provoca também? Olha que bandida. Olha aí, tá vendo? Ela provoca, ela olha pra ele e fala assim, cu. Aí vira o Hulk. Vem cá, vou te comer. Vai não. Fica correndo pra casa. Vai não. Vai sim, vai não. Mas tem uma vez que... Mas Miotti... Peraí, que vai contar. Ah, para, oi. Tem uma vez que o pai dela ligou. Tava no meio. Não, a gente tava lá. Aí o pai dela ligou. Aí ela atendeu na hora. Você acha que eu continuei? Ah, claro. Quem nunca? Quem isso, nunca? Mano. É uma beleza. A mulher faz assim. É, uma porra, adoro isso. Nossa, é muito bom. É muito bom. Já fiz também. Isso eu já vi, viu? Muito bom. Já a mulher faz assim. Ah, você. Aí você. Aí você vai forte. Forte rápido. Aí, é, aí você vira o Michael Douglas. Que isso? Michael Douglas! Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.